somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. Bem, tá começando aqui o café agora de número 15, depois de uma lacuna bem grande aí de espaço e tempo. E... mas estamos aqui, eu, Marco G, Bruno Moraes e... como é teu nome? Como? Ah, Maíra! É a filhinha de Marco G. Então vamos lá, ao som das xícaras e ao sabor do café. É... Só tá falando Fábio, né? Fábio ou Fortaleza? Fortaleza, Fábio. Ele disse pra ele, você volta quando? Trabalha lá, pra igreja lá. Ei, mas por que eu tô aqui? Eu tô com esse direito. Vai tomar café, tá bom? Tá? Quer sentar com o papai? Ô, rapaz. Vamos voltar aqui, depois de tanto tempo. É, rapaz. Sinto saudade de servo também, bicho. Falei com ele no Twitter um dia desse aí, ó. Vi um Twitter. Fora do ar, quando acabar o programa. Nossa, o céu. Que fomos, cara? O que aconteceu com o Thomas? O Thomas tá... tá fora do projeto. Não, você não ouviu isso, ó. Na Progresso, à tarde, na manhã, eu vou pra escola. Opa. Toma, você tá fora do projeto. O cara ainda estuda, velho. Pra ter a idade. Ah, não, ele tem a idade de 21 anos só, é, Thomas. Ele vai até ouvir isso aqui, um abraço pra Thomas. Tá com 12 anos. Menininho ainda. É, ainda é romântico, tá ligado? É. Ainda toca violão pra namorada, que negócio. MPB. Bota no Twitter lá, vou agora pra casa do meu namorado tocar violão e ler poesia. Poesia, então, esqueci. Sabe a idade dele, né? Não a idade física, a idade mental. Mental e tal. Eu tirei uma foto dele, cara, que eu trouxe pra lhe mostrar. Tirei pensando em você, viu, Marco? É bem verdade. Uma foto bem piedosa dele, domingo, na igreja. Ainda não tem identidade, não. Rapaz, fala isso não. Rapaz, tá ouvindo lá. Menino bom. Tiago. Gestão. Tiago, tu gosta do Tiago, né? Tiago é... também ouve o café, viu? Ouve. Ele ouve o café. Fã de Marco G. Fãzaço. E agora ordenado, então? É. E agora? Porque Marco tem apresentado uma tendência agora, depois, pós-seminário, né? De valorização da Bíblia. Pós-seminário. É. Aí isso agrada muito ao Tiago, um menino muito... É. Eu gosto dessas coisas aí. Deixa eu ver esse cuscuzinho com ovo aqui, bicho. Eu pedi há muito tempo. Acho que há quase um ano. Eles mandaram de novo. Eles mandaram uma. Vocês estavam recadastrando, pô. Mas vieram mandar agora, quase um ano depois. Eu já ia mandar outro e-mail esses dias. Isso é legal, a supremacia de Cristo. Deixa eu ver. Enfim. Aqui o lance do batismo, quem tava falando aí. Tá aqui com um livrinho de Marco. Escrito por Charles Rod. O batismo cristão. Reportado aqui por Marcos. E como um bom livro sobre batismo. Logo a introdução, Marcos. E o subtítulo é Imersão ou Aspersão. Logo no começo ele diz: todos os protestantes acreditam que são dois os sacramentos instituídos por Jesus. Você fala uma coisa aqui interessante. Que o modo definido para a ceia do Senhor, na verdade, não foi definido. Todo mundo celebra a ceia com uma vírgulazinha diferente do outro, né? Como é lá na dobra, mano? Como é que faz a ceia lá? Um fica com pão. Tem um pão só grande. Um pão grande. A pão vem tirando um pedaço. E pegando um copinho com... A pessoa se levanta e vem à mesa, né? É. E é um pão só. É um pão só grande. lá na igreja eu parto o grande, mas ele fica lá, ninguém pega não, a pessoa pega os pequenininhos dentro da bandeja. Mas a pessoa vem à mesa também. Eu gosto dessa simbologia de vir à mesa. Uhum. Embora a mesa aí, o pecador, também eu acho interessante, né? Mas tem gente que todo mundo tem que beber junto. Tem igreja que o pão, ele não leva fermento mesmo. A igreja faz sem. Você tá brincando. Por isso. É igreja católica. O pão deles é ótimo mesmo. É ótimo. Tem fermento. Esse foi um dos assuntos mais preocupantes para João Paulo. Não é essa, assim. E é vinho. E é vinho mesmo. E é vinho de verdade, né? Vinho conhecido, vinho. Pronto, tem a igreja que usa vinho. Meninos, ela quer sentar aí. Fui. Olha o dedo. A igreja católica, o pão é sem fermento. Aí tem igreja que usa vinho, tem igreja que usa suco de uva. Eu já vi história de pastor. Você já viu isso, Marcos? História de pastor. Que na ceia não tinha vinho de jeito nenhum. Foi caldo de cana. Quer ver essa história? Não. Caldo de cana na ceia, bicho. Brincadeira, hein? A gente vai começar a parte de mentira agora ou... Não. Pra somar, né? Pra tomar, tá falando. Uhum. Ceia, viu? A ceia, né? Não tinha vinho, tá, não sei o quê. Caldo de cana. Eu acho que só tem um texto que fala sobre o líquido. É aquele que fala que... Suco da videira. Suco da videira. Só isso. Nenhum outro mais. Foi Paulo ou foi Jesus? Acho que foi Jesus e Paulo. Não, não. Paulo não fala tudo. Nenhum outro texto fala. Então, assim, na ceia, que é um dos sacramentos, não há uma uniformidade, nenhuma uniformização, nem nenhuma pretensão a que isso ocorra de nenhuma igreja. Cada uma tem uma vírgulazinha mais aqui, umas com vinho, outras com suco, outras com pão, outra com pedacinho de pão. Não há uma padronização. Não há. Então, pergunta número 1. Por que que no batismo haveria uma padronização? Eita! Poxa! Bolinha! Primeira argumentação, a primeira pergunta que ele faz aqui. O modo de administrar o batismo é importante, então. Mas ele diz, em primeiro lugar, é uma ordenança cristã. Em segundo lugar, uma série de argumentos aqui. Estou procurando na minha mão. O que tu acha de uma pessoa não querer? Não querer batizar-se? É. É bronca, né? Diga um caso. Pessoa não querer batizar-se. É bronca, né? Ela se batizou, mas no início não queria não. Eu vou tentar convencê-la a batizar-se. Por quê? Por quê? O batismo é um sinal. Não salva, né? Não, não. Isso aí é básico, né? Não, peraí. Mas é um sinal que ele faz parte do corpo. Então, é normal, é comum esse sinal de iniciação. E Pedro? Agora. Pedro disse que não podia negar o batismo para a família de Cornélio. E para Cornélio. Mesmo que ele tivesse mas recebido. Mas não era ele que não queria. Exato, mas ele... Assim, qualquer um que tivesse recebido o Espírito Santo, entendeu? Podia se achar no direito e dizer assim, não, eu não preciso ser batizado. Eu já tenho o Espírito Santo na minha vida. Fui batizado, né? Eu fui batizado internamente, né? Mas Pedro disse, eu não, a gente não pode negar. Eu sei. O batismo. Eu acho que hoje a gente eu lendo a confissão, tem uma confissão aí? Tem. Tá longe. É... eu vejo que eles tinham A questão é uma tendência. O batismo é necessário? É necessário. Claro que é necessário. É, ele foi instituído por Cristo. E isso o torna extremamente indispensável. É uma ordenança, né? É uma ordenança. É uma ordenança. É Jesus, Jesus. É necessário. Ela é necessária. Porém, olha lá, ela é necessária. Ela é importante, diria. Porém, não necessariamente. Porém, ela só é um rito. Cerimonial mesmo. É um cerimonial. Assim como quem casar no cartório está casado diante de Deus também. Não precisa casar no. Não precisa casar no religioso, no ritual. É, isso aqui. Esse é um dos sete sacramentos da Igreja Católica também. Não é nosso. Ver, então. Não é nosso. Então, como é que você está falando? Sim. A questão é essa. A questão é que, biblicamente, a ceia e o batismo, eles são dois atos instituídos por Jesus Cristo, certo? Casamento para. Instituído por Deus. Certo. Mas não como sacramento, rapaz. Entendeu? Não é um sacramento. Tá entendendo? O sacramento é aquilo que Jesus deixou para expressar sobre ele mesmo. Para mostrar ele mesmo nos sacramentos. Tanto é que em ambos os sacramentos, tanto no batismo quanto na ceia, Jesus Cristo está presente. Você está gaguejando, você está nervoso. Eu estou presente porque eu estou vendo o ovo ainda ali. Você está nervoso. E o pãozinho, eu acho que eu vou pegar outro, viu, Marcos? Obrigado. Agora eu acho que não vou mais gaguejar. Entendeu? Se você for ver biblicamente falando, e Westminster-mente falando... Pode ligar, mano. Mas eles são extremamente importantes e indispensáveis, não porque são necessários para a salvação, e sim porque são instituídos por Cristo. Por isso que fiz aquela pergunta. Como? Não são necessários para a salvação, são necessários para a vida cristã. Os sacramentos, eles são uma espécie de... Eles são renovados, na verdade, em Cristo. Eles dão um sentido em Cristo. Eles já vieram antes. E quais são os sacramentos do Antigo Testamento? Circuncisão e Páscoa. Exatamente. Eles são desde... Por isso... Aí você foi feliz. Por isso que quem não entende a ligação é feliz. É. Entende aí, que o batismo... Aí é brincadeira. O cara chega pra mim e diz, não, irmão, eu já sou cristão. Por isso que nós batizamos infantis. Por isso, Bruno, que batizamos crianças. Crianças, exatamente. Porque é a ligação. Não sei por que você tá falando isso pra mim. Eu falo povo de casa. Eu entendo. É nem por isso. Ora. Ora. Entendeu? Ui. E os outros não entendem. Mas eu entendo. É que esse bicho tá coçando aqui. É aula. Entendeu? Olha, velho, já dando uma catacada dele. Tá vendo? Não era assim. Não era assim, ele não era assim. Rapaz, o pessoal lá tá sentindo sua falta, viu? Lá no Curado 4, viu? O pessoal sente sua falta lá. Marco G, não sei o quê. As duas pessoas já vieram falar comigo. Então, a igreja que você é querido, eu não paro quatro. É lindo, esse bicho aí. Eu poderia listar as igrejas que você passou, e nenhuma delas, você sabe muito bem disso. Em nenhuma delas você é tão bem quisto quanto na www.incorporado4.com. É mesmo. A palavra de Pedro. Né? É, meus irmãos. Sim, Gê. Roxinho. O que foi que tu falou pra a pessoa que não. Que não queria ser batizado? Eu disse a ela que. Que ele não era importante pra salvação. Mas que. Eu disse duas coisas. Que era uma ordem de Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo ordena o batismo. Uma ordenança. Ele ordena o batismo. De outro modo, uma pessoa que não quer fazer, ela indiretamente estaria, ou diretamente, estaria desobedecendo. mesmo sendo uma coisa né, simbólica, né? E outra coisa que eu falei é que é necessário isso até para a própria comunidade cristã, porque, como a própria profissão fala, né? É um sinal externo de uma graça interna. Então, a gente usa esse rito de iniciação para mostrar a importância do novo nascimento, da pessoa que está iniciando no grupo, como membro, a responsabilidade dele, né? E tudo aquilo que está dentro, tudo que está dentro ali. Ele se batizou já. Eu expliquei assim um pouquinho mais ou menos, né? O que é bom, o que é interessante. Não é nem questão de não querer. Mas é a pessoa não deixar passar uma coisa tão, tão interessante que a Bíblia mostra. Né? Aí eu fui falando, né? É a mesma coisa do cara não querer participar da ceia, pô, depois que for batizado. Não tem como. É necessário. Eu acho que não precisa tomar ceia, não. Pô, Jesus disse pra tomar. Jesus falou. Foi, exato. É, uma coisa é pecado, né? É claro, é pecado, cara. É. Pô, eu não entendo. O cara que aceita o sacrifício de Jesus, que entende que ele não é nada, que Deus é tudo, que ele entrega a vida dele a Deus, a Cristo, e ele não quer fazer parte, certo? De um sacramento que visivelmente externa a sua salvação interior, certo? E que o coloca na igreja visível, que a confissão diz isso, que faz diferença visível entre os da igreja e os não da igreja. Isso é correto. Entendeu? O põe na igreja visível. A confissão fala disso. Uhum. Eu sou Westminsteriano. Sabe isso não? O meu livro de cabeceira é a Bíblia, e por debaixo dela assim tá a confissão de Westminster. Sabe isso não? Oxi, Marco G é a de Calvino? É não. Ah, é? Era. Olha, era. O problema, eu acho sim. Eu acho que. Você tomou uma outra tendência na teologia. Os sacramentos. Depois a gente fala em off. Os sacramentos são mal ensinados na igreja. Cara. Eu nunca tive um ensinamento correto dos sacramentos. Toda a minha vida. Até o dia de hoje. Nunca ensino isso. Eu nunca fui numa igreja que eu ouvisse uma coisa até por assim, sadia. Às vezes eu ouço até o contrário. O cara fala um negócio sem nada a ver. Assim. Eu acho que uma das primeiras coisas que deveria se explicar é a questão do que ele é um meio de graça. Né? Questão básica. É. Que é a ceia, cara. Ela pula. É um. Nossa, Agostinho, ceia, cara. Ela é a presença espiritual. Agostinho falava isso. De Jesus, exato. Ceia, cara. Que é isso? E mano? A palavra externa ele chamava. Que é isso? Ela é uma das únicas coisas que saltam da Bíblia e de uma maneira apalpável, visível, né? Sensível. Pela nossa é a mesma coisa do cristão não quiser ouvir o sermão. E ela porque o sermão é a palavra pregada. A ceia é a palavra vista, visível. É. E a ceia, ela comunica a graça, bicho. Comunica que o cordeiro foi morto pelos pecados dele. Ó. Substituição. E o que é a graça do evangelho, se não a substituição? Se não o justo pelo injusto. Exatamente. Se não o sangue derramado pelo meu. Aí o cara pode se não o corpo triturado pelo meu sabido. Traspassado. Né? Traspassado. Mas ele gosta pra ele. Aí o cara. É. Aí o cara. Já sabe. O cara pode negar fazer parte disso? Magrinho, sim. Quando ele uma vez entendeu que Cristo é o seu Senhor? Não, não. E que de fato ele externa isso pra todo mundo? Eu acho que o maior problema na igreja não é. Não é mais o batismo, pô. Essa questão de a pessoa não querer participar, isso é raro você ouvir. Quando se tem uma pessoa mal informada. Mas tem assim também, Marco. Como é que você lidar com uma pessoa que diz assim, não? Eu entendo que o batismo é importante, tá? Mas eu só vou me batizar. Quando isso acontecer, então não. Eita. Espera aí minha mãe chegar, ela está em viagem para os Estados Unidos, daqui a uns 2 anos ela está chegando, eu me batizo. Como é que você lidar com isso? Não tem problema não. Como é que você lidar com isso? Eu faria de tudo para ela se batizar agora. Eu vejo, não. Assim, eu não iria obrigá-la, mas eu iria mostrar biblicamente algumas pessoas que quando entenderam que entregaram as suas vidas a Jesus, por exemplo, o carcereiro. Você lembrou aí, Fê? Já. O etíope. Foram pessoas que entenderam que Jesus era o Senhor, que Deus é que deveria tomar conta da vida deles. Eles entregaram a vida a Cristo, sim, e foram batizados. Mas a questão aqui na nossa igreja já é diferente, veja só. Questão de tempo. Se, pra ser bíblico, os caras não vão dar na hora. Na hora, converteu, na hora. Converteu, a gente já faz, a gente deixa uma pessoa 6 meses a um ano. A salinha. Esperando. É. 3, 6 ou 1 ano. Então, eu acho que eu não veria problema, não. É o que Marcos, estava dizendo aí. Ou não, mas Marcos, você estava dizendo assim. Não, se o Marcos não está preocupado, ele sabe. Eu nunca cheguei numa igreja para ter um ensino. Como é que a gente poderia dizer? Um ensino real, não, um ensino relevante sobre os sacramentos que realmente me deixasse confortável sobre esse assunto. Os ensinos são muito assim. Não são ensinos que nos fazem assim, poxa, eu quero. É. Pensei a hoje. É, exatamente. E tu não ficou muito ainda. É. Como não, você não viu, pastor? Não, exatamente. E tem gente que tá assim, ó. Eu falei com um membro lá, membro não, uma pessoa lá da igreja. Um jovem, ele chegou pra mim e fez assim, mas Bruno. Eu fiz assim, você já é batizado? Aí ele fez, não sou não. Eu disse, por quê, né? Eles, não, porque eu não quero. Mas eu sei quem é, então, sei como é. Assim. Aí não é nem essa questão não, mas tudo bem. Aí, eu disse, cara, bem, tudo bem. Ele até brincou comigo, ele disse, você não pode nem me disciplinar, porque eu não sou batizado. Uma coisa assim. Né? Aí, tá vendo? Assim. Mas a questão não é essa, cara. A questão não é essa. Pra você ver que o ensino que nós estamos dando sobre os sacramentos, ele às vezes é tão errado que as pessoas se acham protegidas da disciplina, da liderança da igreja, por elas não serem ainda batizadas. Ou seja, Daniel, G, Bruno, ninguém tem poder sobre mim enquanto eu não seja batizado. E Jesus, cara? Não. Bruno, você tá entendendo? Tem certos argumentos que as pessoas dão. Eu sou assim, que eu nem respondo. É. Eu nem me preocupo, nem argumento. Fala mais sobre ela do que qualquer outra coisa. O problema não é esse, não. Como a pessoa fala isso? Como é que o cara tá... Como é que ele tá entendendo o batismo? O problema é outro. Molhou o negócio. Sim, tudo bem. Não caminho um caminho proposto. Não caminho, porque isso aí, na verdade, é um desvio. Não, e se você for nele... Mas já começou errado. E se você for nele, o cara vai dizer assim do outro lado. Ah, despistei. Presta atenção. Não, mas eu disse. Presta atenção. Isso tá errado. Pai, quando você lê sobre sacramento, os escritos aí, históricos aí... Eu não sei quem é Jesus como Senhor e Salvador. Exatamente, essa é a questão. Fala. Quando você lê o sacramento, a minha questão é essa. Quando você lê o sacramento, por que que havia uma importância tão grande? Ó, inclusive... Exatamente, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, cara. Por exemplo, eu conversei com um cara, Graham, sei lá como é o nome dele. Ele dá esposa. Aí... Ele tava aí com o Cristiane Bahia pra você. Aí eu perguntando ele, e aí, cara, como é que é lá sobre o presbiterianismo, né? Lá iniciou, cara, a igreja presbiteriana, a escola, tudo aqui. Aí ele falou, não, lá a igreja tá morta, né? E aí ele falou sobre o sacramento. Na conversa lá, resumindo, ele falou sobre o sacramento. Ele falou lá que que a ceia acontece uma vez por ano. E que eles ficam, quando chega no mês da ceia, eles ficam o mês todinho estudando ceia, cara. E aí, cara, ou é uma semana todinha, oi, filho. Esse? O azul, né? Aí eles ficam estudando o mês inteiro sobre ceia, e no último domingo eles ceiam. Você vê que mesmo assim, lá e tá... tal. Então eles entendem a ceia bem. Porque o que é a ceia? Pra nós. Você tá falando sobre questão interessante. Não, eu tô falando sobre a importância que eles dão. A importância, de fazer um mês. Tudo bem. E um mês. Mas cear uma vez no ano, bicho. Caramba! A ceia não é a palavra viva, não é alimento, não é vigor. Mas veio. Isso aí não tem nada a ver com a quantas vezes você deve fazer no ano ou no mês. Tem, nada tem também. João tem Calvino também. Entende. João Calvino entende. Não dá pra se entender isso na Bíblia. João Calvino. Dá pra gente subentender. Não, na Bíblia a gente subentende que sempre que ele se reuniu. Era toda semana. É toda semana. Todo domingo os caras tomavam ceia juntos. Mas eu acho todo que. Todo semana quando se pra partir se fosse pão. Importante, com certeza. Teria algum argumento, algum princípio. Mas eu acho, mas que uma vez no ano é muito. O cara perdeu, pronto. Sobre a quantidade. Por algum. Não, pra isso a gente leva em casa, né? Chama os presbíteros. Não, sei não, mas eu já disse. Você faria uma vez no ano aqui, né? Chama os presbíteros. Não, mas também eu já pensei na ideia de fazer uma semana, toda semana. Mas acho que faria 15, 15 dias. Como a gente fala? É ideal. Ó, por exemplo, uma coisa interessante que, como eles falavam na Bíblia sobre o sacramento, quando Paulo fala sobre o sacramento, quando ele fala sobre o batismo, ele não diz, assim, por exemplo, ele é indispensável para a sua vida. Mas ele fala coisas que nos devem fazer pensar. Em Gálatas, ele diz, porque quem está falando dos filhos de Abraão e tal, né? Fala sobre a circuncisão e tal. Aí depois diz assim, porque todos vós, filhos de Deus, pela fé, que é em Cristo Jesus, porque todos que fostes batizados em Cristo, revesti-vos de Cristo, ou vos revestistes de Cristo. Agora, pois, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus, sois um em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, logo sois vós a semente de Abraão, os herdeiros segundo a promessa. Ele faz aquele paralelo do batismo com a circuncisão. Então ele diz que aquele, vocês que foram batizados, vocês se revestiram de Cristo. Não é que quando o cara foi batizado, miraculosamente, Cristo revestiu ele. Mas que no batismo, eles expressando que receberam essa graça, eles se sentem revestidos de Cristo mais uma vez. Entendeu? Eles agora, vocês que são batizados, você, visivelmente... Você está ligando o batismo aí ao ritual. Exato. Mas, é, o que o batismo é interno, é um batismo... Já está falando do batismo, do revestimento do Espírito Santo. Certo. Porque é possível que o cara não seja batizado no rito, mas seja batizado no coração. E tenha o revestimento do Espírito. Sim, você está sentado aí... Esse é o problema, o texto não disse é... Viu? Viu, Daniel? O texto não disse é no rito... Ou se é na coisa. Poder, vamos. Na coxinha. Eu acho que não, você. Porque Daniel disse que vai. Desenrola aqui, tá. Não deixa ela trabalhar. Despreocupado, liga pra ela. Tá, tá bom, eu vou ligar. Fique bem, fique despreocupado. É meu pai? Não sei, por quê? Isso. É, mas ele não falou nada mais. Ele não ligou mais pra mim. Ele barquinho emprestado. É ruim. Boca de jacaré? O quê? Eu não sei. Eu não sei quando é que eu vou ver ele. Bruno, agora está na ligação. A gente tá. Eu tô aqui. Eu tô gravando aqui o programa aqui agora ao vivo e você tá no ar comigo. É sério. Todo cara que brinca muito tem que estar falando essa frase, né? Tá bom. Não, eu não acredito. Ok. Tá bom, então a gente vai levar pra lá. Tá, o Daniel só fala assim, é brincadeira. Foi o Luciano querendo que eu leve o colchão inflável pra não ser homem. Não, mas vê bem, essa é a questão. O texto aqui, ele só fala batismo. Mas o que é o batismo? Aí vem o entendimento geral. Esse é o problema. Eu tô falando do sacramento. Eu falo do sacramento. Não, mas ele não está falando do sacramento em si. Ele fala que pelo batismo interno nós somos revestidos de Cristo. Acabou, certo. Acabou. Certo. Nem circuncisão é coisa boa, nem circuncisão, Paulo diz. Certo. Tá? Certo. Então é o batismo mesmo do coração. É o descer do Espírito Santo que faz você se revestir. Ok. Ok. Tudo bem. Não é um aspecto externo disto. Que vai. Não, que vai investir não. Eu falei isso. Entendeu? Mas eu não vejo esse texto me dando margem para eu dizer que é o meu batismo espiritual. Eu vejo esse texto dizer isso. É porque não que pode eu ser vejo... uma. Não é. Você não... Porque você está partindo, você está colocando. Você está. É... Não há o que discutir nisso. Você está colocando uma opção nisso que não existe. Você está colocando uma opção que não existe. Foram batizados em Cristo, né? É, cara. Tá aqui. Todos que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso se chama doutrinação da Igreja de Cristo. É não. É. É argumento de Cristo. Eu sei, isso é argumentação que todo aluno do seminário Ebenezer utiliza. Da Igreja Cristã. De Gálatas. É não, lá vem. Quando ele escreve. Tá vendo? São resquícios ainda. Você não pode ir contra a Bíblia, rapaz. Não estou indo contra a Bíblia. Eu estou indo contra a maneira de ver, os óculos que você está usando. Porque você acha que Jesus só fala... Você acha que a palavra batismo na Bíblia só é sacramento? Quando Jesus institui. Não é. Onde ele fala batismo na Bíblia, ele está falando sobre o sacramento. Onde é que está falando de forma aí? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque esse texto aí, querido, que eu li agora, não sou eu, nem foi a Igreja de Cristo, não. Isso aí está na confissão de fé de Westminster. Por quê? O batismo o quê? Por quê? Porque está falando dos sacramentos lá. Na sessão sacramentos, parágrafo tantos. Tá certo. Sacramento. Tá lá. Tá lá. E o que é o batismo? Aí ele usa os textos. O batismo é um sacramento de iniciação, tal, tal, tal. No batismo, você expressa o seu revestimento de Cristo. Tal, opa, tal, tal. Você o quê? Expressa o seu revestimento. Ele já aconteceu. Mas eu estou usando o texto que é a confissão de fé, meu amigo, a qual eu aceito. Você expressa. Expressar é uma coisa. Eu aceito ela. Tê-lo dentro é outra. Okay. É anterior à expressão. Ok, mas ele usa esse texto para falar sobre o sacramento. E vocês estão usando para falar sobre a questão... Bruno, me diga só um texto só que fala de batismo. Em sua forma. Pega a confissão. Não, que confissão? Pega o texto mesmo. Hã? Eu acho que ele não está falando de barão. Não. Eu não estou falando o quê? Que uma forma? Argumentação. Me dê o texto. Que forma? Me imersão ou expressão? Me dê o texto bíblico. Eu não estou falando sobre a expressão de imersão. Eu estou falando sobre o que é o sacramento. Que rapaz. Foi de onde isso? Entendeu? Vocês querem não? De onde? Tu chupa isso tudinho. Eita. Pega o peso. Não, peraí. Que brincadeira é essa? Vou tirar uma foto aqui pros irmãos do CaféCast, viu? Olha aí. A Bíblia de Marcos G. Depois tira a foto e bota lá no episódio. A Bíblia de Marcos G. E ela foi encapada com uma capa maior que ela. Não, tem a digital de Pedro aqui. Deixa eu ver. Peraí. Entendeu? O que eu não entendo é isso, pô. O cara abre em Gálatas e lê isso aí, aí você vem com uma conversa pra não mim. Não tem forma. Não tem forma. Espiritualmente é o batismo de troll. A gente lê na confissão de fé dos amados irmãos, não sei quanto tempo atrás, os caras usam essa passagem pra falar sobre sacramento. Você não tirou ainda. Tirei. Aqui. Rapaz, os meus óculos. Os meus símbolos. É a confissão e o catecismo, tá lá. Óculos é uma coisa. Tá lá. Me liga qual é o texto. Gálatas 3:17. Olha aqui, presta atenção, Bruno. Não adianta não. Gálatas 3:17. Vamos lá. Porque todos vós. Eu defendo os teólogos de Westminster. Eu defendo. Não, não. Isso tá bíblico. Vamos lá. Esse barba me é de que de Cristo? É de Cristo nenhum. É o Westminster. Westminster. Certo, mano. Ah. Porque todos sois, todos vós, os filhos de Deus, pela fé. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja, não está? Está falando para o diabo isso aqui. Não, para a igreja. É lógico. Não. Igreja. Só estou deixando claro a você que todos aí passaram tanto pelo batismo espiritual, quanto pelo batismo sacramental. Quando você termina... Não terminei ainda, porque você fica levantando... É bom lembrar que ele está escrevendo os Gálatas eram uma igreja, e essa igreja, que homens e mulheres que eram convertidos ao Senhor, e que tinham sido batizadas tanto espiritualmente... Como é que sabe disso? Você está falando, está ensinando... Não, eu só estou falando para o padre rezar missa. Vocês dois sabem, mas o pessoal que está ouvindo precisa saber. Quem ensina padre a rezar missa? Ora... Então é o seguinte... Marco G, interpretar a Bíblia. Então, é o pessoal aqui. É bom lembrar, todos aí já tinham passado tanto pelo batismo espiritual já disse quatro quanto vezes, pelo sacramento. Então, agora leia. Porque todos vós sois filhos de Deus pela fé que é em Jesus Cristo. Porque todos os que fostes batizados em Cristo... Certo. O que é isso? O que é em? Que partícula é essa? Em Cristo. O que é em Cristo? Tudo bem. O que é em Cristo. Tudo bem. Aí você vai estudar a união mística, a doutrina chamada união mística. Certo. Aí você vai entender essa questão do batizado em Cristo. Certo. Uma vez que eu fui ligado a Cristo, eu fui batizado, eu fui justificado, eu fui aceito, eu fui amado, eu fui tudo. Tudo bem. Quando Jesus foi batizado, Bruno, eu fui batizado. Quando eu aceitei a Cristo, eu fui batizado. Quando eu participei do ritual, eu falei que eu fui batizado. Você foi batizado quantas vezes? Uma só. Em Cristo. Em Cristo. Por isso que vem a pergunta pra gente. Cristo. Pra quê? Pra quê o batismo no sacramento? Olha aí. Aí você voltou à pergunta inicial. É isso que a gente tá discutindo. Aí você voltou à pergunta inicial. Em Cristo. Quando você foi batizado em Cristo, revestiste-vos de Cristo. Certo. Ou seja, ele está dizendo que o batizar-se de Cristo é o mesmo que se vestir de Jesus. Certo. Quando uma pessoa na igreja se veste de Jesus, no momento que você prega e ela aceita Cristo, ela se vestiu de Cristo. Com as vestes de Cristo, vem o cheiro de Cristo, vem a justiça de Cristo, vem o... É ou não é, Marcos? Vem tudo de Cristo. Acabou naquele ponto ali. Acabou. Pá! Para toda a eternidade. Novo status. Não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso é igreja visível? Não é. Veja para quem é que ele está escrevendo. Isso é igreja visível? É igreja visível, Gálatas é igreja visível. Gálatas. Tinha salvo, tinha não salvo. É. Tinha não salvo que passou pelo ritual. No entanto, não se revestiu de Jesus. Está correto? Logo, sois vós a semente de Abraão, os herdeiros segundo a promessa. Tem todo um contexto aqui em Gálatas, né? Mas é isso, Bruno, eu acho isso. Que esse texto está falando do revestir de Jesus quando dá a aceitação dele. E em aceitando ele, com ele vem... Sim, junto, tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele conquistou. Exatamente. Tudo que ele conquistou. Por isso, por esse ensinamento nosso. Aí depois. Agora eu quero congregar numa igreja local. Pra servir a Deus com meus dons e talentos. Para junto com os outros irmãos formar a igreja visível, para testemunhar com a nossa unidade, o amor de Deus, que é João 17, que é colocar os nossos dons em voga, que é Efésios 4, que é aceitar o irmão como ele me aceitou, que é Romanos 16. Eu poderia passar uma hora aqui. Certo. Acabou meu recurso, tá ligado? Eu poderia passar uma hora aqui. Aí sim eu vou batizar. Precisa? Você precisa de batismo? Precisa ou não precisa? Não precisa. Precisa obedecer. É uma ordenança. Pra quê? É uma ordenança. Pra quê? É uma ordenança. Pra quê? É uma ordenança. A questão agora é essa. Pra quê? Obedecer. Aí eu entendo o que é que os caras falam. Obedecer a Jesus. Por quê? Pra ser você já foi revestido dele? Pra fazer parte da igreja visível. Sim. Pra testemunhar que eu sou filho dele. Se eu não quiser. Aí você desobedece a Jesus. Aí você não quer se identificar com outros irmãos em Cristo. Não, eu posso? Não. Eu posso estar na igreja. Não. A forma que Jesus instituiu foi pelo batismo, cara. É assim. Foi a forma praticada pela igreja cristã no primeiro século. É assim. Sim, mas o que é que muda? Tá entendendo? Mudar? Sim. Mudar não muda. Então. Não, mas... Mudar não muda. Não muda o cara, não revestir. Quando o cara se batiza... Não muda não revestir. Ele tá assumindo um compromisso de cumprir toda a palavra... Em Gálatas mesmo ele fala. Que quando a pessoa era circuncidada, ele assumia cumprir toda a lei. Em Gálatas. E já tá se falando já do novo... Se ela tava com o dedo embaixo da cadeira, velho. Mãe, ela... Porque Jesus Cristo, ele exige que o cara demonstre o batismo que aconteceu dentro dele. O derramar dentro dele. O batismo significa derramar. Derramar dentro dele. Ele exige isso. Eu gostaria que vocês externassem o que aconteceu dentro de vocês. Aí ele como? Fez, cara, ele através fez. De um símbolo. Não é. Aí vem o sacramento. Por isso a necessidade. Aí você vai dizer que Jesus precisava se batizar fisicamente para se revestir dele mesmo. Jesus, quando estava sendo batizado, Bruno, eu quero deixar isso bem claro. Que é o meu ponto de vista. É bom que você lembre que ele foi batizado sacramentalmente. Ele estava batizando-me. Sim. Porque eu estava nele. Quando Jesus batizou, ele me batizou, porque eu estava nele. Mesmo que no tempo, que é uma dimensão nossa, eu não tivesse sido ainda achado, mas atemporalmente eu já estava nele. E em estando nele, ele precisava redimir meus pecados. E o início, o começo da sua trajetória seria o batizar-se. E ele me batizou ali. Ah, eu não tinha pecado, tinha. Sabe o que eu acho mais impressionante, cara? O meu. O que eu acho mais impressionante. Agora depois eu vou. O Marcos vai falar, depois eu vou falar um negócio sobre essa questão do ritual em si. Eu não acho ele de todo vazio, não. De todo sem ligação com a realidade comunicada, não. Não, mas o que eu acho. Outra confissão de fé, ela fala que. Pra que serve? Pra que serve o sacramento? Eles foram designados para representar os benefícios de Cristo e o novo pacto. Certo. Eu não entendo alguém que novo pacto, não novo pacto. Que não recebe isso, entendeu? Eu não entendo o cara que não recebe, se acha no direito, só porque entende tudo aquilo que o Daniel falou, não receber, quando biblicamente era algo tão feito, era algo tão... Você está falando de descrente. Sim. Tem que ser crente, que entende sobre Jesus, aí que entrega a vida a ele, e que tem que fazer. Tem que passar por isso. Sabe qual é o problema, Marcos? É que nós distanciamos a realidade comunicada da representação da realidade. Nós distanciamos cada vez mais o verdadeiro batismo na alma do sinal. Isso é um problema nosso, Bruno. É nós, somos nós que pegamos o camarada e dizemos a ele que ele tem que passar um ano estudando um livro empoeirado, que nem a Bíblia é. A gente pega um livrinho que alguém escreveu, algumas doutrinazinhas bem básicas, e vai ensinando. Aí no fim do ano a gente finge que o cara é um Paulo e batiza. Agora lá não, meu irmão, batizou. Aceitou. Exato. O sinal. Exato, exatamente. O sinal era esse, exatamente. Agora nós distanciamos. E nós perdemos a ligação. Mas há uma ligação no que tange a expressão daquilo que aconteceu agora. Então foi batizado. Por isso. Sinal. O sinal disso. Cadê o sinal disso? Tá aqui. Pá, acabou. Certo. Agora. Certo. Você quer o quê? Rapaz. Vamos fazer o seguinte. Eu morei no Curadum durante muito tempo da minha vida. Sabe um dia? Criança sabe um dia. Por que estourou, foi? Vai acabar, viu? Ó, tem gente ali do outro lado do computador falando. Fala o teu nome pra eles. Como é teu nome? Fala bem alto pra eles escutar. Como é teu nome? Olha aí, vocês escutaram? Não. Vem cá pra escutar. Sobe aqui na perninha aqui. Eita, que pesada, mulher. Não quero não. Vamos cantar a musiquinha do Coração do Menino da Menina, vamos? Ai, não, acho que o problema é esse mesmo. Eu conheço essa música. O problema tá aí. Exatamente. Acho que chegamos ao ponto. Eu creio que quando o camarada ele é revestido de Cristo, ele tem que automaticamente externar isso. Porque eu parto do princípio, cara, que quando o cara entrega a vida a Jesus, ele já deve entender tudo que ele tem que fazer. Entendeu? A sua vida pede, o que me pede de ser batizado? Exatamente, tá entendendo? O que me pede de ser batizado? Quando o etíope entendeu o que era Cristo, o que era Jesus, o que era sacrifício e aceitou e entregou a sua vida e recebeu o Senhor como seu Salvador, ele disse a Felipe, que segundo tu é Estevão, né? Mas pra mim é Felipe. Ele disse: Felipe, o que me pede de ser batizado? Eis aqui água. Aí Felipe disse: olha, se você crê. Se crer é lícito. Se você crer é permitido. Se você crer em quê? Em tudo que ele tinha falado. Na cruz de Cristo, no sacrifício, na graça, no pacto. É. Entendeu? Agora tem uma coisa. Se você crer nesse evangelho, nesse amor, nessa paixão, nesse Senhor que escolheu você, é lícito, querido. Agora terceiro água, ele foi, segundo Marcos, já aspergido. Agora sabe o que é interessante? Segundo os outros, batizado. E aí você não disse aí, medida? O cara foi batizado, aspergido, é fusado. Agora veja. Acho que a diferença também. Tá na pregação. Irmão, vê por exemplo ali Pedro quando pregou, então a pregação de Estevão. Rapaz, cara. É o que aquilo? Aquilo é o que, menino? Meu amigo, bicho, era um... É a verdadeira exposição da história da salvação, cara. Ó, tem lá em Romanos 15, quando Paulo fala... Eu já preguei não sei onde, não sei onde, não sei onde, já não tem onde eu pregar. E eu não quero pregar onde tem pessoas pregando. Para Paulo... Para Paulo seria inadmissível. Ele nunca viria pro Brasil. Plantar Paulo. Igreja. Não. Curado 4? Pra quê? Agora, se as igrejas que estão lá não estão cumprindo o papel, aí é problema. Aí ele fala que tem pregado evangelho. A palavra que aparece lá, que ele diz assim, que tem pregado de maneira completa. E era um sermão completo. Paulo, ele completo. Vinha de Adão até. Vixe. Pedro ali? Tá vendo o sermão de Pedro? É. Eu vou ler aqui na igreja um dia. Meu sermão hoje, irmão. Sermão de Pedro. Ah, vou ler o texto. Leu o texto, acabou. Quem quer ser? Estevão também. Bicho. A pregação de Estevão. Ai, meu Deus. Quando ele, vê quando Paulo conversa Bíblia, com Agripa, né? É que ele ia conversando. É Agripa, né? Nossa, o cara só nos converteu, né? O texto diz. O cara, rapaz, quase não me converti. É. Rapaz, tu vê lá, né? No que dependesse da consciência... É. E da argumentação Primeiro. Lógica, ele chegou ao ápice. É. Só que na escolha. Só que o Espírito Santo aí. Que número. Agora vê só. Não clicou. É interessante isso. Não deu o clique final lá no arroba. É interessante. Agora, densidade tínhamos. Nossa. Profundidade. Sim, Daniel, Daniel. Esse sermão que o Marco pegou na igreja. Tem um Atos, capítulo 2. A palavra de Deus. Atos, capítulo 2. Não é comida, cuscuz, arroz. Atos capítulo 2, quando ele termina o sermão, que eles perguntam, irmãos, o que faremos? O que faremos? Pois, à vista dessas coisas. Se lembra lá? Tô só dando um jeitinho aqui, né? Você lembra? Vou pegar o cortezinho dela. Você lembra o que foi que... Pedro. O que foi que Pedro falou pros caras? Que assim? Que assim? Esse papai. Que momento? No final, quando eles perguntam a ele, porque Pedro já tinha... pregado a totalidade, o completo, o evangelho de Adão que faremos? A Cristo, que faremos? A cruz. Que faremos? Então eles sabiam de tudo o que eles precisavam saber. Que faremos? Ele pergunta. Então o que faremos, né, acerca dessas coisas? O que foi que ele respondeu? Disse, arrependei-vos. É, crer no evangelho e ser batizado. Na hora, tudo, uma coisa só. Cada um, arrependei-vos. Ou seja, arrependei-vos, entregando a vida ao Senhor. É dizendo, eu sou do Senhor. Eu aceito ele. Eu aceito esse evangelho pregado, simples. Um evangelho perfeito, simples. Sim, pô, gosto, Paulo. Eu aceito. Eu me arrependo dos meus pecados, eu aceito. Surrender. É, ok. E depois? Depois que você aceita o Senhor Jesus? I surrender to you. To be baptized. Ok, man. To be baptized. To be part of the visible church here on the planet. Here in this world. Traduzindo, seja batizado. Cada um, ele diz assim, e cada um seja batizado. Aí sai ele com um rolo de daquele de pintar 3 mil pessoas. Saiu batizando todo mundo lá. Não, você disse que é menção. Não, saiu batizando. 3 mil pessoas, já falar pro mar vermelho. É, vai pro. Se bem que ali, você sabe que ali tem uma tese, né? Mas vou falar, é outra. Como eu não creio esse negócio da forma, eu creio no que é. Então é aquilo. E foram batizados. 3 mil. Amém? Vamos pra baixo, não tem criança sendo. É mesmo, é verdade. Amém? Não era só Maíra. Não, a gente vai levar pra lá, ó. Vamos levar lá pra varanda, bora pra varanda. Manda um abraço aí pra... Manda um abraço aí pra Zé Jão. Manda um abraço aí pra Zé Jão. Eu quero um suco ele. Não, aquela lá. Vamos? Não, mas não é assim. My independence seems to vanish in the... show. Now I've changed my mind. I'll open up the door.